agora a viagem no nosso Expresso 80. Expresso 80, com Carlos Cruz. Sejam bem-vindos a mais um passeio no Expresso 80, uma viagem pela pop rock dos anos 80, de uma ponta à outra. Iniciamos então a viagem de hoje com a alemã Nena, 99 Red Balloons, agora os The Bell Stars, Ico Ico. My grandma knew. Checking my feet. e saltámos com as Pointer Sisters Jump for My Love. Agora os The Beat Mirror in the Bathroom. Dancing in the escutámos o Michael McDonald com Sweet Freedom. Agora os Concan, I Beg Your Pardon. Estivemos com Farley Jack Master, Turnaround. Agora a voz de Jimmy Somerville, Bronski Beat, Small Town Boy. foram os Dead or Alive, That's the Way I Like It. Agora Debbie Gibson, Shake Your Love. Oh, me. What do I want? frequency clear. Foram os Bomb the Bass. Agora o tema Rumors dos Timex Social Club. How do a onda mais pop dos Yes, banda mítica dos anos 70, Owner of a Lonely Heart, agora Taylor Dane, Tell It to My Heart. We'll be right back. escutamos os Four Tops, Loco in Acapulco. Agora, Lisa Lisa and the Cult Jam, I Wonder If I Take You Home. Yeah! Mais uma vez estivemos com a voz de Jimmy Somerville, mas agora nos Communards, You Are My Love. Agora os Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. We'll be right back. banda sonora do filme La Bamba, Los Lobos. Agora, Bad Manners, Leap Up Fatty. I'm your man. have to do to make you understand? For I'm the type of guy who gives a girl the eye. Everybody knows. Well, I love them and I leave them. Break their hearts and deceive them everywhere I go. Don't you know that I'm the type of man who is always on the road? Ooh, la, la, la, la, la. Wherever I lay my hat, that's my home. Wherever I lay my hat, oh, that's my home. Yeah, that's my home. I'm not like it then. Ouvimos Paul Young, Wherever I Lay My Head, That's Home. Agora os Lotus Eaters, The First Picture of You. Picture Foi a voz de Rita Lee, Shangri-La. Agora os engenheiros do Havaí, Infinita Highway. Da infinita highway. canção. Essas que a gente nunca canta sem razão. Me diga, garota, será a estrada uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não. Mas nem por isso ficaremos parados, com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre, se tanta gente vive sem ter como viver. Estamos sós e nenhum de nós sabe onde quer chegar. Estamos vivos sem motivos. Que motivos temos pra estar atrás de palavras escondidas nas entrelinhas do horizonte dessa highway? Silenciosa highway. Central, por isso não me acuse de ser irracional. Escute, garota, façamos um trato. Você desliga o telefone. Se eu ficar muito abstrato, eu posso ser um Beatle, um beatnik ou um bitolado. Mas eu não sou ator, eu não tô à toa do teu lado. Por isso, garota, façamos um pacto de não usar a highway pra causar impacto. 110, 120, 160. Só pra ver até quando o motor aguenta. Na boca, em vez de um beijo, um chiclete de menta. E a sombra do sorriso que eu deixei. Uma das curvas da highway. Talvez por medo da escuridão, ficaremos acordados e imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Foi a voz de Renato Russo, os Legião Urbana, Será. Agora ao vivo, Leo Jaime, As Sete Vampiras. Alguém viu uma vampirinha andando por aí? várias cenas em que todas me correram mal. Em nenhuma eu tive sorte e fui até chamado a tribunal. Tive nome no jornal, tive caso nacional e fiquei bem conhecido. Cão, tenho uma vida de cão. Todos me dizem que não, ninguém me vai embora ladrar. Cão, tenho uma vida de cão. Todos me dizem que não, ninguém me vai embora ladrar. Este mundo de ferro e aço, tudo me parece igual. Ninguém liga para o que eu faço, mesmo que seja intencional. Depois de tentar várias cenas em que todas me correram mal, em nenhuma eu tive a sorte e fui até chamado a tribunal. Tive nome no jornal, fui um caso nacional e fiquei bem. Chegam-nos os táxi com vida de cão. Ficamos por lá, o já fumega, liquidamos a existência. Falando sozinho ao produto, a maratona das montras, a febre da clientela, a lira na bicha de compras, em busca de bagatela. Liquidamos a existência, motivo para espaciar. Liquidamos a existência, só por daqui nestas horas. Tenho tudo trocado, compro o que não preciso, fico desorientado. Thank you. mudamos a existência. Já fudei aqui nesta chora. Liquidamos a existência. Motivo para os pais se embora. Liquidamos a existência. Já fudei aqui nesta chora. Com os Heróis do Mar, com a voz de Nela Deiras, o tema Amor. Agora terminamos a nossa viagem. mas sim para a semana, cá estaremos novamente, à mesma hora, no mesmo local. Acabamos então a viagem de hoje com os contentores de chutes e pontapés. A carga pronta e metida nos contentores. Adeus, oh meus amores, que me vou para outro mundo.